Essa ferida, tribulações, mortes, conflitos, tristeza, muita morte, eu não minto. Eu sei aonde tudo isto vai parar, se na paz de Deus todos não começarem a pensar. Vamos dar uma chance para a paz. Vai louvar, pois ele é solução e o caminho certo, e nele você pode encontrar o caminho da paz, o caminho da paz. Eu admiro aqueles os que me escutam, entende o que eu falo, pois faz parte de mim, por estar cansado de tanta safadeza. Foi Jesus que morreu na cruz para nos libertar, e o povo em si cava sua sepultura, acreditando em coisas que não estão escritas, fazendo de si um objeto humano que usa um dia e depois joga fora. Irmão, vamos dar uma chance para a paz. Vamos dar uma chance para a paz. Vamos dar uma chance para a paz. Vamos dar uma chance para a paz. Sem ter sem blá blá blá. Aqui é um novo homem que pra Deus vai louvar. Pois ele é a solução e o caminho certo, e nele você pode encontrar o caminho da paz, o caminho da paz.